sei que tudo isso aí pode me ouvir. Mas que se for as lembranças, restaram tristezas, surgiram ao mundo sofrer. Nas horas mais inesperadas é quando acontece o tempo que você foi seguir. A lágrima rola no rosto da gente, não tendo a presença, só resta lembrar. Amizades, parentes, queridos, que nem a tristeza da morte pode separar. Nossa alegria, nossa correria, presença, amizade. Satisfação dos momentos da vida que hoje apenas cultiva a saudade. A saudade que corrói, que destrói, nos faz chorar por aqueles que partiram. Noite, noite, dia, madrugada dentro. Só sabe o peso quem carrega esse sentimento. Uma alma a mais no céu, na terra, uma vida a menos. Uma história, menos um coração batendo. Pros que ficaram, sentimento vazio por dentro. Marcas profundas que só se apagam com o tempo. Mas nem o tempo faz esquecer os bons momentos. Lembranças vão e vêm na mente. Saudade sem precedentes. A vida só vai pra frente, ninguém fica pra semente. Sempre que eu lembro daqueles que já se foram. Amigos, parentes, conviver com a dor da perda é preciso ser forte. Viver é caminhar em direção à morte. Sempre quando eu lembro daqueles que já se foram, lágrima nos olhos, mas por eles eu não choro. Sempre quando eu lembro daqueles que já se foram, estão felizes, por isso eu nunca choro. Que fazem a vida da gente mudar. As lágrimas me vêm nos olhos, mas por eles não devo chorar. Sentimento de real, lembrança de quando eu vivia ao nosso redor. Sorrindo em momentos felizes, chorando em difíceis com a gente ou só. É morte que chega nos tira as pessoas, deixando sempre uma dor. Um vazio que nunca preenche, somente a lembrança que dela ficou. Palavras de certos momentos felizes, que muito aprendi. Não sabe de carinhos daqueles que mostram pra gente um motivo a sorrir. Espíritos nobres, amigos queridos, pessoas que fazem a vida da gente mudar. Que siga o caminho eterno de certo futuro, a gente vai se encontrar. Mas sem chorar, mas sem sofrer, mas sem chorar, que Deus te ilumine. Mas sem chorar, mas sem sofrer, mas sem chorar, que Deus te ilumine. Mas sem sofrer. Sempre quando eu lembro daqueles que já se foram, lágrima nos olhos, mas por eles eu não choro. Sempre quando eu lembro daqueles que já se foram, estão felizes, por isso eu nunca choro. Deus perdoe, mas não dá pra ser. A saudade, uma faca que rasga a carne. E quanto maior o grau de amizade, mais profundo o ferimento. A saudade, um fardo pesado que dói e faz sangrar por dentro. Mas Deus é mais, sabe o que faz, e a gente não sabe o que diz. A vida é uma passagem estrada que um dia chega ao fim. E se tiver que ser assim, assim será. Os que se foram estão com Deus, eu sei, em um bom lugar, olhando, rezando, pedido por nós. E nesse momento, escutando minha voz, que vai em forma de prece, o sentimento movendo a canção. A oração sai do coração. A oração, irmão, sai do coração. Sempre quando eu lembro daqueles que já se foram, lágrima nos olhos, mas por eles eu não choro. Sempre quando eu lembro daqueles que já se foram, estão felizes, por isso eu nunca choro. Estão felizes.